hotel, aguarde para ingresso, parte principal. Ok, Zulu Hotel, guardará. 520, Solos 38, libera a direita, Solina 219. Repito 219, 3520. T520, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, está 3. O hotel autorizado continua a ação do reboque, reporta finalizando por posição 01. Ok, autorizado, continuando, reportará. Central Voador, mas o hotel parqueado no posição 1, frequência livre. Bom dia. Ciente, grato. Salvador. Boa noite, muito bom dia. Da 3030 com o nosso cara. 30, começando 3520. Aguarde cópia, Salvador Aracaju, prepara Puca, Jamo direto Aracaju. Prepara Puca, Jamo direto Aracaju, da 3520. Aguarde. Utilizado Salvador Aracaju via rota do plano, nível 190 Puca, transição Alfa Romeo Uniforme, Puca Jambo Caju, decolo 90 esquerda após, 5546 código, 119.8 controle. Utilizado Aracaju, nível 190, sai da Puca, transição Alfa Romeo Uniforme, direto Aracaju. Decola da 10, concurso à esquerda, 546 transpone o controle 119.8 da 3.2. Correto, chama até o portão 03, apenas confirmando, é Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Papai Uniforme Charlie Alfa, transição Alfa Romeo Uniforme. Exatamente, Puca, transição Alfa Romeo Uniforme da 3.2. Chama pronto 03, 3520. Tipo 5329, esse é o descanso de chega da ponta, descanso 4 mil pés, Caju chama 096. Comendador, gol 1173. Diga. Posição Guarulhos, centro da instalação Charlie, nível 360. 1173, tá? Ok. 3-0 Salvador Guarulhos, Vepeso 1-0 Bridge, Vepeso 1-6 Belo Horizonte DC-T3, restante conforme rota. Nível é o 360, decola da 1-0, direita após, código 5550. E o controle em 1-19-8, sua saída é da EL, transição Motiva. Barulho, nível 360, aperto do Lono 0, Bridge, aperto do Lono 6, Belo Horizonte, pós ST3. Aciona 5550, decola no 0, por direito da EL, Monte. Então, confirma a frequência de controle. 1-19-8, da EL, transição Monte, Lono 0, direita após. Da EL, Monte, Lono 0, direita, 19-8. O 1-1-73. Correto, chama pronto, portão 07. Portão. Salvador, 3520 para o puxo, acionamento. Autorizado no 03, chama o táxi. Chama o táxi, 3520. Solo Salvador, da 3, 120 para o táxi com 110 a bordo, 3 horas de autonomia alternando o Recife. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 em diáfono, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 6. 10 no 6, ponto de espera da 10, 118, 95, da 3, 10. O senhor ultrapassou um pouquinho o ponto de espera. Está autorizada a linha decolada 90, vento 190 graus no 612 mais. O ajuste 90 no 6, ponto 3520. 3530. Confirme. 3530, apareceu um problema com o passageiro, vou precisar manter uns 30 segundos aqui, o senhor prefere que eu saia daqui? Seguinte, tem uma aeronave que está aproximadamente 20 milhas da cabeceira, mais 5 minutos ela está chegando no externo, ou menos. Quantos minutos o senhor necessita? Se a gente for... 1 minuto eu saio da pista. Gente, cheque com uma tripulação e retorne, por gentileza. Obrigado pela compreensão da 3530. Vento 200 graus 14 nós, acho 1016 3520, livre decolagem no zero. 3530. Decolado 31, controle 199, 8. 198, tá 3520, agradeço a colaboração, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, boa tarde. Bom dia, tá 3520, passando 1800, na PUCA. Tá 3520, contatada, sua para nível de voo 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 3520. Hotel Juliette na posição 4 do Batman. Você avisou no lock o trip 5329. Trip 5329, chama a torre 118, decimal 95. 1895, ó. Ciente, vou coordenar com o infraero e já retorno para a autorização de marcha lenta. Torre, boa noite. 5329, estabilizado no lock. 5329, cheque o trem, vento 190 graus no 39, livre pouso no 0. Livre pouso no 0, baixado travado, 5329. Checou o trem, 5329. Sim, baixar a travada. Ciente, livre pouso, 190 graus, uma vez mais. Livre pouso, 5329. Confirme o vento do 5329. 190 graus no 39, 5329 da trip. Vento de superfície.